solta a pressão do hobby dentro de você. Tá com pulga na cueca. Tá com pulga na cueca. Vai começar os tecno. E a batida vai movendo, vai movendo. Um, dois, um, dois, um, dois, três, libera. What? You. O eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. Família Fumalco aqui do lado esquerdo. Junto. Uns minutinhos. Alô, de doidão. DJ Anderson Bell, Bell, Bell, Bell, Bell. DJ Eduardo. Hi. What? Hello. E aí? Sucesso? Tudo certinho? Radio, radio, radio, radio, radio, radio. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Tira, tira, tira, tira. Tira a mão do meu bolso, velhinho. Bora lá. Na batida, eletrizante, passando o áudio bacana aqui no palácio, pra gente começar daquele jeito, copiçado, arrepiou ele no F10. Agora, você acha eles, não? Vai começando na batida, na batida. Bora, Charlinho! Vem o Breno! Pra lembrar a época lá do arrebentão! Are you ready? Are you ready? Junior! Junior! Are you ready? Vai, Junior! Aniversário ali também! Muito bem, parceiro Juan Jacques! Aniversário da Débora Rosário! Bora ver, Débora, bora ver! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Sucesso! Tudo certinho, comissário? E aproveita, vai fazendo um caqueado. Toma, toma, toma, vai fazendo um caqueado. E toma, toma, toma. Bora aí esquentar. Eletrizante, tá na área. Vai, eletrizante! Toma, toma, toma. Toma, Celo GDG. Tu lembra, Celo? Pra gente buscar lá no fundo do baú. Vai, Júnior! De camaradadinas, bora meus camaradas, daquele jeito hoje, hein? A volta do meu parceiro Calibã e da Karina, o neguinho, o fumaça louco pro chope tá aqui comigo. E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, deixa rindo, bora lembrar daquele tempo. Rapaz, algo de errado não está certo. Sinto o som. Sinto o hobby. Vai, Júnior. Toma, toma, toma. Na batida. Alô, DJ. Puxa. Alô, Irã. Para. Som, som. Você vai se apaixonar. One, two, three. One, two, three. X, X, X. X, meu yes. Bora ver, Wagner. X, meu yes. Oh. Tô sabendo que foi 10 garrafas de uísque. Gostei dos. Não chegou nada aqui. S, vamos ajustar os match. Tem uma reiva. Parabéns pelo cross. Como tá? Vinozinho puro. O Tony vindo. Forte abraço, tudo certinho. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Pensando tecno, pega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a... Bora, Michel. Pra... Tá aí comigo lá no barco. Forte abraço. Galera, manda... Cadê o ensino dos caras de pau, hein, Fagner? Não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. Tu esse teu cheio, hein? Momento que chegou para te contar. Enquanto a gente ajustava, os camaradinhos dessa aqui. Dançava. A minha equipe 5. Forte abraço, viu? Meu amigo Pico, o dos Caixa Baixa por ali, família dos Balas, Pipirinho, da... Nenê. Era até que não rolava. William Bittencourt. Sozinho ficava. Bora, Rodrigo. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Farias, a Priscila, primeira deu um aniversário do Vitor Hugo, irmão do Ender, nós tamo junto. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir, vou para um lugar que tenha muita curtição. O Cacá dos Sem Vergonha, no fim de semana vou zoar. O Danilo, no papo desse, o Bruno, está, a Emily, deves, a Dani tá por aí? Isso é muito tempo, né? Graça. Tanto tempo que o Bruno já voltou que nem o Superman. Vou te contar. O tomate tá grandão. Tita. Tita Cardoso. Bora ver, Tita. Agora tá voando, né, Tomate? Rodrigo Rodrigues é a primeira dama, Manu. Viu, papi, papi? Papi, pensi. Yeah. Papi, pensi. Yeah. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Meu amigo Leandro! Cadê a Joyce, Leandro? Tá aqui comigo! Eu era infeliz e agora... Fabinho Ferrari, professor Kleber! É e aí, professor? O amor... Bora pra Mosqueiro? Não aceito que tudo acabe assim. Henrique Show! Tá juntinho comigo, forte abraço, Júnior! Júnior! Eu não vou te deixar nem te perder. O Júnior Real Black, dos Caixa Baixas, e a primeira da Maluana tá aí com a gente! Eu não sei viver, nada vai abalar o nosso amor. O Neguinho! Tá por aí, o Gabriel, o Rodolfo, o Ferguinha, o Wesley dos Magnatas. Pensa que ele tá de peso, eu acho. Eu nunca imaginei que alguém me amasse como o Ciro do TJ. Você, corto da tartaruga. É por isso, meu amor. Bora ver, Ciro, não me abandona, garoto. Nós dois é sim. Te fazer feliz. O Nego Ney, cadê o sapatinho, Nego Ney? Vou gritar pro o Lala, inteiro. O Stephanie Lopes. Falou, Glaucer. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. tu que eu tô cansado. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar o Murilo. Ela, ritmo com... E a sua primeira deu uma Viviane na mente dela. Ritmo contagiante, vai. Bora aquecer pro carnaval, hein? Tadinhas. Ritmo agressivo, sexy. Vê, negão? Fluiu, devo... Cadê o negão, fumaça? Você no carro. Tô chegando no Buruninho, hein? Evoluí. Tá sabendo já? Vai, brisa, vai. Tocar o terror no carnaval de lá. Famexente, famexente, famexente. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar. Pode começar. O gerente de Alain. Vai no show, Sirlei. O Darley. O Vandesírio, os polêmicos do Jurunas. Liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Devo ser, devo, devo, devo. Ei, eu tô mais um, hein? Explodiu. Caralho. Nossa, mó pressa. Chavoso que produziu mais. Explodiu. Só quero te conhecer no Insta. O Anderson, o Dublê, biquíni, o Camarão do Jurunas, o Chito, direto, o Samara, o Dadinho, curtindo o Rob, é nóis, hein? Rolar aquela transa gostosa. Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Não tem jeito que eu me... O Jojo, quatro, eu jogo. O Girlane, problemática. Se age, vapo, vapo, de quatro, eu jogo. Bora, Mikael. Rogo, rogo, rogo, sequência de toma, toma. Toma, toma, toma. De quatro, eu jogo, jogo. Baixice a Juna, tô por ali de aniversário. Toma, forte abraço aqui do Júnior, bora, Leandrinho. Toma, toma, toma, toma. Do Andrezinho, hein? Sequência de... Bora, Brasil. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma, toma. Um abraço pro Robert e o Afonso. Se e o Renan, o Jorginho. Vapo, vapo, da Terra Viva. Sequência de toma, toma, toma, toma. Não é o brega de maloca. Só quero te conhecer. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje. Fala, Alacê. É todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cília ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal. Os caras doidos da Gaia Pós. Okay. O Daigo G. Sombra cília ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma aí o cara vai logo, pega logo a amiga. Vai ter. Uma só presta assim. Nunca mais ele vai ter. Vai ter. E aí, Luana? Vai ter. Uma bebê dessa nunca. O Big Big é a primeira dama. Fala, Big Big. Essa nunca mais ele vai ter. Uma bebê. O Jack Paula. Mas ele vai ter. O do nosso império tá aí com a gente. Bora, Jack. Mas ele vai ter. No escuro. Para de querer fazer eu me apaixonar. Para de querer fazer entrar nesse joguinho. Para de me seduzir pra me forçar a ficar. O meu lugar não é aqui. Sente só. Mas se você topar um romance proibido. Passa a visão. No meu particular, seu espaço é garantido. É sentado e não conta pra ninguém. Deslizando e não conta pra ninguém. Vai sentando e não conta pra ninguém. Deslizando e... E quem vai meter o louco nesse carnaval, joga pra cima aí agora. Tá chegando o carnaval. Tá chegando o bloco do Rob. E antes disso, transe só se for de camisinha, viu? Pelo amor de Deus, sabe? Juanzinho Precepeiro. E aí, Juan? Rafaela Pereira. Tá aí comigo. O Juninho Dias e a Mayara Cristina. Pega o chibiu. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas. O meu parceiro Chibiu. Vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher. Tá batendo foto, quer filmar, desgraçado? Por uma, eu vou escolher quem vai. Tá batendo foto, meu filho. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha. Tá bebendo, Chibiu? Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Vem aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa. O meu parceiro Chibiu lá do Espanha. O outro, tu é doida. Era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei. O meu parceiro Chibiu, lá do Hispânico da Curtição. Já mando convite pra todo mundo que todo domingo tem o aquecimento no bloco do Hispânico. É nóis, hein? Olha pra cima, doidão, bagulho. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma bacana. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai pra cima, toma, toma. Aquece, aquece, aquece. Prepara aí, Rodrigo Carvalho. Pode chamar que ela vem. Bora ver, Juni. Pode chamar que ela vem. Hoje eu vou pra beirada. Mexendo o peitinho, te falando. A bunda também. Me conheço. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Fala com o Bissaro, pega o pacote quando tu chegar na beirada, viu? O Marlon Ferrari, o Felipe do Rock, estamos juntos. Como ela tá toda gostosa, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Onde é que ela tá? Diz pra mim aí. Ela tá na 17 com as suas amigas, batendo disputa pra qual mais que caminha. Mas agora que manda os quatro que área, viu? E a Camila? São os quatro tacatão que a bandida se amarra. São os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. E o Kleber do Prisma. Pra mim, tu sempre vai ser o Kleber do Pário, viu? Então deixa ela. É o Cera. Deixa ela. Para de... O menino falou Prisma ainda agora. Vida deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Bota pra bater lá, Kleber. Pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram... Eu já estou namorando hoje. Por quê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. São os quatro... Sem gelo, irmão. Por favor, por favor. São os quatro caras que a banda... Sem gelo, na banha. Jogador... Bora, alemão, na banha. Artista... Pode ser desse, filho. Te acalma. Dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Liberada putaria! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver... O Cristiano Digital, pode... galera do Arapari, é nóis, hein? Estamos juntos. Você. Balança a bunda agora. Falou, Rodrigo Carvalho, prepara tudo, Rodrigo. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Aquele aquecimento, Moisés. E aí, Moisés? Na fita. Olha, bumbum. Nunca mais tinha te visto, bumbum. Esse é DJ Guga. O barulho de cabelo disso. Feito. O moleque. Esse que tá lançamento, é? Tão dando pra ele, ainda tá pedindo. Esse é DJ. O aniversário da Débora. Com respeito. Parabéns, Débora Rosário. É braba. Nara Bandida por ali, Bubu Bandida. Tá pedindo, obrigado. Bora, gato. Ele ainda tá pedindo. Gato Guerreiro é nóis. Obrigado. Ainda tá pedindo, ainda tá pedindo, ainda tá pedindo, obrigado. Esse é o DJ Guga, é o pica do momento. É o DJ Guga, é o pica do momento. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. O gordo da tartaruga, o Maicão, o jogador, o Alexandre Pinho. É onde tudo acontece. E o Ciro do TJ, é Rob. Já já é nóis, hein, Ciro? E as piranha dá tapa na cara dela, filha da puta agradece. Mas come as piranha, não bate nas piranha. Mas pode as piranhas, filha da puta agradece. Mas vou esquecer você, porque você foi o primeiro cara que me deu um soco nas costas. Você é foda, soco nas costas. Aí, aí. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. Nós chama ela de puta, nós dá até soco. Meu amigo Juan Patrick, o pior de tudo, Mediano de Beniche, puta gosta. E o pior de tudo é que a filhada puta gosta. Agora vai. Já foi. Esse é o rei. Rômulo da minha equipe 5, tá aí com a gente. Fala, Rômulo. Mas tá com ela nas piranha, mas tá... O Vitinho, vai lá, seu Bruno. Olha, puta. Veloz. Se não gostou, abaixa o som, muda a música. Ou então escuta. DJ Guga e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Guga e o Pierre e os cara tá pra negócio. E agora? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Querido diário, céu tu tá no... bagulho tá doido. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar. É doido, escolher. O Xota, o... acessórios, e o Daniel Betfly, o rei das películas, o do comércio. Escolher. Isso, grande amor. Jesse! O João lá na casa do... é o melhor momento do poker do Guamá. Ô, dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Falou que vem de segurança, aqui na frente, rapidinho. Aqui em cima. Ô, dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Falou que vem de segurança aqui na frente do palco, rapidinho. Que eu não tô brincando, não. Bora ver, Charrinho. O mar tá lá embaixo, nós tá... Bora ver, Charrinho. Achei que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Bora ver, Charlinho. O Alumina Produção, vamos lá! Muito obrigado. Muito obrigado. Mas a partir de agora, o bagulho vai durar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Já tá na hora da gente começar a botar muita pressão pra galera aqui no palácio. O robôzão chegou. Chegou! Vai, Júnior! O comandante do robô mais lindo do século chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. e coloca pressão nesse hobby. Vamos começar a endoidar aqui no palácio. Uma batida, vai. Oh, hey! Joga pra cima. Hey! 3, 2, 1, vai, vai, vai. Now, bring this motherfucker down. Vai eletrizante, bota pra endoidar, bota pra endoidar. 3, 2, 3, 2, 1, explode! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrrra, tá na garupa e vrrrra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma na batida. Tá chegando, hein? Todos convidados, todos os convidados, todos os convidados, todos os convidados, até porque todos os convidados, todos os convidados, todos os convidados, nesse exato momento vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. Toma, toma, toma! A partir de agora o bagulho tá muito doido. Joga, joga, joga, joga lá pra cima, joga na batida, joga lá pra cima, vai eletrizante, põe no batidão. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria. É só putaria, vai. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, putaria, putaria. Toca sendo puta, toca sendo puta, toca sendo puta, toca sendo puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Quanto mais eu vou gemendo. Parabéns, Débora Rosário. Bora aí, doida. Poxa, abraço, vai aqui do Júlio. Toma, toma, toma. Lá vem a morenita. Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar. Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar. Explode! Explode o bagulho. Diferente, Júnior. O toca diferente, Júnior. Vocês querem dançar um pouquinho? O eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O bagulho tá tão doido, tem até uma mexicana. Joguei logo aquela tese. Vem, mexicana! Pra cama. Sai me latica. Se você fica cansada, você desce para o sai me latica. Quem passa as mosquitas. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Manda pra ela agora aí! Mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se tal, se tal, se tal, tal, tal, tal. Tua ex tá na festa, ou se teu ex tá na festa, pode mandar pra ele, pode mandar pra ela, agora sim. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. 3, 2, 1, já! É pressão! Vamos lá, DJ Sam! Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade! A verdade, explana pra suas amigas. Conta pra tuas amigas! A verdade, explana pra suas amigas. Pode contar! Não é vergonha não, viu? Quem tá? O eletrizante do Pará. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que isso, hein, peru? Vamos falar de amor. From the 36 Chambers. O Teixeira na batida. O Teixeira na batida. Alumínio Produção. Bora ativar o meu robô. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Gira, gira, meu robô, gira, gira, gira, gira, o robô vai te pegar, gira, gira, pegar, gira, gira, vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O eletrizante já chegou, tum, o eletrizante já chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Vai aumentar! A pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. O que é hobby? Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. China, né? É na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu não quero essa. Eu quero essa aqui. Acelera. Caralho, acende a... Bagulho tá doido. Joga pra cima. Pega fogo. Você consegue. E aí, Ciro? Você consegue. Ciro do TJ. O tá aí comigo. Vem o corno da tartaruga. Você consegue. O homem do motel Sagitário. Você consegue. O homem da suíte presencial, né, gordo? Você consegue. Tá aí comigo. Fala, gordo. Pode doidar. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Vem puxando, vem puxando. O jogador Alexandre Pinho. Vem puxando, vem puxando. O tá aí comigo. Fala, Maicão do Açaí. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Kukimar. Aham, você tá no sorriso. Aham, você tá no sorriso. Aham, você tá no sorriso. Aham, você tá no sorriso. Vai, Júlio, ajuda. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me quer. Junior. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ver. Eu dividido entre meu amor e uma antiga paixão. 16 horas. O homem olha pra mulher e fala assim, meu, tu tá dividida, minha filha, é? Então vou te explicar de que tu gosta. Presta atenção. O cara fala só uma vez. Vamos lá, DJ Sam. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Júnior. Entre o que é e o que já foi. Júnior. Te ajudar a decidir agora. Fala o quê? Vamos lá. O Peguinho. É que eu sou lá e... Nasceu o Gêmeo Expressão. Fácil de entender. Hoje é o bicho na beirada, né, negão? Tá. Que quem te leva ao céu, ah, sem te tirar do colchão, ah, quem é que tira o seu mel? E o quê? Te deixa molinha no chão, não tenha dúvida, vem, ah, te traz o céu pro colchão, ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão, uau, acabou sua dúvida. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namoro. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Não dá pra namorar. namora não dá, namora dá. O aniversário do meu parceiro Juan Divulgações. Não dá. Fala, Juan! Não, namora não dá. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei. Bora, Puro! Bora, Renuzinho! O Zezinho Mascote! O Jack Paula! Tá comigo! O papo dessa piranha. Eu que sabotei. O papo dessa. Bora, Renan! Bora, Juan! O papo dessa piranha. Um! O papo dessa piranha. Dois! O papo dessa piranha. Eu que sabotei. O papo dessa piranha. Agora! Naquele caso, se o teu ex ou a tua ex tiver a festa, pode mandar pra ele e pra ela assim, ó. Perdi tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, o meu amigo Tanzinho, vira a Jennifer, tá aqui com a gente. Fala, Tanzinho. O Tomate e a Tita. Bora, Tita. Com a minha vida e você. Só quis brincar com o meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem brega. Pode cantar. Letícia Tavares, agora, minha filha. Você chorar, me beijar. Sem gelo, gente. Peraí, peraí, rapidinho, peraí. Alguém jogou gelo pra cá? Caiu em cima do equipamento do Felipe, gente. Quem quiser pegar seu abraço, a gente manda abraço pra todo mundo aqui, viu? Mas não joga gelo que a gente acaba não vendo, escangalha equipamento aí. Aí a bronca é escrota. Por favor, quem quiser seu abraço, viu, gente? Só trazer o celular aqui, que a gente manda abraço pra todo mundo de boa. Beleza? Bora lá, bora lá! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Pipirinha! Vem que me sigo, o tá aqui comigo. Fala, Maracê. Fala, Rômulo. O Leandro. E aí, Leandro? Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem brega. Pode cantar bem alto. Libera, libera, libera. Canta aí. Pode chorar. Tudo puta, vai! Três, dois, um, já! Paulinho Carnes, fechado com o Júnior, do meu parceiro Paulinho Cachorrinho e a Cíntia. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. E doida! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te... Falou, Carcará! Deixa a timidez... O Daniel Sampler! Que vem dançar... E o Aurélio do Juru, nós estamos juntos, hein? Vai te analisar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me você. Balança a bunda agora, eu quero ver você. O Sérgio no Cambista, agora, o Dieguinho da TF. Fala, Dieguinho, tamo junto, hein? Rodrigo Campelo. E aí, Rodrigo? Música nova do Rob. O Danilo Ribeiro. Não vale a pena lembrar do que preciso esquecer. Não vale a pena chorei. Mas do seu Maiara Japa ainda sinto o sabor. E aí, mãe? E do seu peito, Letícia Tavares é nóis. O calor. E se eu beber, esconda um celular. E aí, meu hobby? Paguei o número pra eu não ligar. E se eu beber, me tirem desse lugar. Parabéns, um abraço aí. O do chocolate. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. E aí, meu hobby? DJ Betinho Isabelense. Ó, fala Júnior Eletrizante, tu toca muito filme, tu toca muito filme. O presidente Caquinho, o do Flamenguinho do Jurunas, o tá com a gente. Fala, Caquinho. Mais pólvora! 4-1 hoje, hein? Tô sabendo! Vai pra cima, Flamenguinho! A rede de Aligas Produção! Dali, Netinho! Porra nenhuma, meu pé é putaria! O que? O que? O que? O que? Explode o bagulho! Porra nenhuma, meu pé é putaria! Vou começar a lembrar, vou começar a relembrar, aqui no Palácio, e a partir de agora segura os corações que eu tô na área, hein, pra relembrar. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Capitão. O Marcos Vinícius, o Fofinho, o Júnior dos Camaradas Adidas. Tu jura que eu vou ler isso aí? Seu forte abraço aqui do Júnior, hein? Não, eu sou parceiro. Hoje me sinto tão só. Bora lá, bora lá. Ela briga, acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. E o quê? Agora eu consigo entender. E agora? Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. E eu já sei que tem outra mulher. Eu só você. Como é que é, Júnior? Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu lugar. Ralfi, Adidas, minha sua primeira dama. O nosso camarada Adidas é nós, hein? E outra vez, eu e aí? Eu fui o culpado por você. Bora, Palácio! É. Não vá, meu grande amor. E o quê? Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. E o quê? Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui desguiado. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Segura o coração! Estou dividido. E o Diego tá aí com a gente. Falando Diego, tinha que eu tô por ali. Camuflado, né, Diego? O advogado Alex tá aí com a gente. Bora, Charles! NSYNC, uma pancada de sucesso. Jabaité, o Neto, o Careca, o Fernando do Guamá, tá aí com a gente. Amor, difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Tentei, não deu pra esquecer. Beijo que você me deu, momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você. Um abraço pro Primos, minha pai, da Pereira. Amor, vem comigo. Caraca, o Neto, o Dedi. Quero me ver. Tá aí com a gente. Hoje eu vou curtir um novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é um show, meu amor, pra você. É o som pancadão do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. O meu amigo Isaac, o Raíssa e a Cíntia lá do Paulinho Carnes. O tá aqui com a gente. E aí, Cíntia? DJ Yuri, produções. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. O Nutella Paulinho Carnes. Que você me deu momentos inesquecíveis que passamos. Hoje a Cíntia vem representar o Paulinho Carnes. Ganhou. E aí, Cíntia? E me deixou. O Zé Luiz. O lado Zé Luiz Lange está comigo. Sozinha, sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é o show, meu amor, pra você. É o som pancadão do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. O GJ do Jefferson com o show. Enquanto isso, quebra um pouquinho de eletrizante, quebra! E põe a galera pra dançar! Rolou, Vertinho! Vem pra dar desgraçada agora! Lembra do chifre também que tá valendo, viu? Agora eu mando nele. Vieira Designer! Vindas. Bora, Vieira! São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Sempre está. O Fabinho Ferrari, o professor Kleber, não, o Tioco, Viane Beniche. Venceu, tá aqui comigo. Está lá, bora ver, Tioco. Voltar, o tolo tem minha meu amigo Frank! O Frank que gosta dessa, né, Frank? Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Já no telão, o Salão do Léo. A barbearia número 1 do Guamá, Salão do Léo. Lá na Avenida Bulgari. É, pai. Minha amiga lá de Venenada, Eduarda Bonanza, tá aí, é isso? É? Vira madrinha Eduarda Bonanza. Alô, Miri! Alô, Miri! Onde o Maxi? Gato preto, tá na área, comissário. As luzes queimam seu nariz. Todo mundo no aniversário do Rolando Divulgações. O tá bonito, hein? Quem mais puro do céu. Avenida Bugari. A lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Alô, Miri, você que gosta, segura então, vai. Céu. No vídeo. Sempre está. Mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. gente vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar. Alô, Irã! Libera! Às 4 da manhã, a Lade à procura do cobiçado. Ela diz: onde está o meu amor? Wendel Farias e a Priscila. Tá aí com a gente, bora lá, Wendel. Pra voltar a ser feliz. Você? Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. E aí, Fagner? Pra mim outra eu vez. Eu fiz coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir. O Talibã e a Karina, a volta, né? Sim, sim, o Fumaça, sim. O Negão. Não posso sorrir. Um louco por chope. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí, ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei. Vai, eletrizante! Eu não poder estar com você, meu amor. Família Equipe 5, o Espanha na Fita, o Naldão, o Negão, o Gabriel Perilha, os garotos Fronteira, tá aqui comigo, forte abraço, hein? Pra mim, não pode me deixar. Prepara tudo que hoje, minha vida, o domingo, pode. Tem Rob lá no Arém. Olha o Natavares Baixo, tio Coliseu, viu gente, na segunda-feira, tem Rob lá no Caribe Show. Naquela noite, quando... Prepara tudo performático. Na tua voz, Junior. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente. Alô, Ciro do TJ! Pra mim e me diz amor. Hoje eu vou parar nessa beirada, viu, Ciro? Ah, foi tão ruim, eu também chorei. O Duzinho! E a primeira deu a bola, Duzinho! Olha pra mim e me diz. Feiticeira e aí, Bipirinha, vamos lá. Eu sou maluca, André Rodrigues. Pois eu já me sei. Emirizinho, Eduardo Bonanza e aí, Laje. Força abraço do Júnior. Júnior, sentindo do sol. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço. O Serginho Cambista é a primeira dama. E aí, Serginho? Mereço. Alô, Tênis! Não mereço sofrer mais. Somente agora. Alô, Piro! O Diego Las Vegas. E aí, jogo? Vem no churrasco. Foi difícil correr. Bora, churrasco. Livra desse amor assim. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo. Por baixo, tudo certo aí? Não, nunca mais. É, Júnior! E o quê? Eu sou maluca. Pois eu já nem sei quem sou. E aí, Salsinho? Meu parceiro Elisson Pimentel. É pra mim. Parceiro do Júlio, tu sabes. Tô me sentindo tão só.